No ocaso da vida, Isaac clama. Seus olhos se fecham, a sombra se derrama. Esaú se aproxima, o filho amado, uma bênção esperada, um futuro sonhado. Ó Senhor, guia os nossos passos em meio às escolhas. Não deixes os laços, bendize-nos como a Ti agrada. Dá-nos de Tua graça em jornada sagrada. Rebeca atenta às palavras do pai. Vê o perigo e com amor se vai. Jacó, o menor, veste de Esaú para a bênção receber um destino que é seu. Ó Senhor, guia os nossos passos em meio às escolhas. Não deixes os laços, bendize-nos como a Ti agrada. Dá-nos de Tua graça em jornada sagrada. Jacó se aproxima, o coração a tremer. Eu sou Esaú, consegue esconder. Isaac toca as suas mãos, a voz a soar. O engano se esconde, a bênção a chegar. Ó Senhor, guia os nossos passos em meio às escolhas. Não deixes os laços, bendize-nos como a Ti agrada. Dá-nos de Tua graça em jornada sagrada. Um grito ecoa, Esaú retorna. A bênção perdida, a dor que aflora. Isaac angustiado não pode mudar. Caminhos tortuosos a vida ensina. Esaú em fúria jura vingança, mas Deus guarda os fracos, traz esperança. Rebeca protege, no amor se refaz, mudando destinos, trazendo a paz. Ó Senhor, guia os nossos passos em meio às escolhas. Não deixes os laços, bendize-nos como a Ti agrada. Dá-nos de Tua graça em jornada sagrada. Ó Senhor, guia os nossos passos em meio às escolhas. Não deixes os laços, bendize-nos em Tua verdade. E enche nossos corações de Sua eternidade.